Chegou o Mister sinceramente para ser sincero na cara. O que não aparece, não adere e não se junta nada. O que preferiu o pai diesel de Viana. Porque os vossos motivadores e ativistas para mim são tipo nada. Hip hop angolano é banda, ritmo, poesia, casa. Estou fixo no move como um cano está fixo na arma. A sensação que isso me causa é a mesma que receberes um broche com bons fones do ouvido a curtir crime sag. Não sou discípulo de Chaba, sou daquele tempo de Ilinga onde rappers subiam ao palco para atuar com catar. Máscara negra coçava e esses que andam a saltitar de boca aberta. Naquele tempo nem piavam, nem miavam, pareciam gatos mudos no saco. Hoje até falam política, esse mundo está mudado. Eu continuo um punchliner, sei como é que o puto mostra se sente. Há poucos anos eu é que era one. Meu rosto límpido, ainda assim o mais subterrâneo. Lírico ríspido, enfim por aqui o mais espontâneo. Falou de boca, mente cheia, a mim ninguém toca. Morrendo de medo na ceia, algo sanguinário na boca. Não é nova escola com fábulas, fazendo cábulas. Faço parte dela, mas é na velha onde assisto aulas. Brincadeira de adultos, não, eu levei muito a sério. É por essas que se confunde Deus com tal de monostério. Percebo a intenção pelo critério, escrita superior. Daí a compração da elevação, imagem de um criador. Sigam as pegadas do mentor no deserto, que os cegos. Caso contrário, não são achados pelos 500 mil empregos. Quanto ao teu ídolo é meu servo, idolatra o que escrevo. Meus pontos fracos são os vossos vidros no vevo. Se tu não me conheces, que se foda, a culpa é tua. Sua lírica que situa, que eclipsa o sol com a lua. Yo, é dessa forma que esses cotas te brigam com barras. São moves na tua cara, dominam com palavras. Escrevem, manobram com flow e quando ouves tu te embalas. Nessas cartas dadas paras para lembrar as falas. É dessa forma que esses cotas te brincam com barras. São moves na tua cara, dominam com palavras. Escrevem, manobram com flow e quando ouves tu te perdes nessa caminhada. Engoles muitas fãs. Isso já estava escrito da forma épica que eu vomito. Eu levo isso tão a sério como levo os meus instintos. Sinto quando levo MCs pro abismo como liricismo. Levanto mas peso que altera o filismo. Não esperem por mim, eu tô longe na vossa corrida. Não arriscas com adidas, levo putos na subida. Escrevo com varinha mágica, sou um deus na escrita. Como Osíris no Egito, um muçulmano na mesquita. Já pensam que isso é inteligência artificial? Papai Noel chegou mais cedo, trouxe as prendas pro Natal. Ninhas cá nessas montanhas, sou Everest no Nepal. Sou como um Buda no Tibete, como eu não é igual, nego. Indubitavelmente, inevitavelmente, isso é uma clara demonstração do poder da minha mente. Nem todos saem pela vagina. Há gajos que saem por cesariana. Comenta assassina. Conhecer a faca de forma embriana. Faca de rimas que penetram como música gregoriana. Minha rima modesta, tu é conhecida por ser leviana. Vai com todos, até quem não tem braços lhe leva. Lhe leva como serva, que lhe fode em troca de maçã como a Eva. Reescreva essa vida de utopia nos versos. Transcrevo o processo e alcanço o sucesso. Baseado em contos reais. Fumo um baseado enrolado em notas de reais. Sou um baseado em hip hop real. Basicamente foda as tuas rimas mortas. Até parece um necrófilo. Sou lusófono porque a religião escravizou os meus antepassados. Governados africanos roubam povo como Edir Macedo. E desde cedo eu corro, dou meu grito no morro. Meu murro verbal provoca pedidos de socorro. Then exhale.